330, via Peruísque 58, a subida Pucaracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceira 10, código transponder 5403 e o controle em 120, decimal 8. Salvador, 14235. Prossiga. Senhor, nós somos o número 2 para pouso, quer que está liberada a velocidade? Não, comandante, o número 1 está 2 minutos para a duna. Ah, ok então, era para colaborar com o senhor aí. Se for possível, nós estamos aqui, ok? Ok. Tem número 0, aqui na 6313. Solo 1170, solo 53, libera a direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direita 219, grato. Zona 0, Mato Grosso, 970. Solo Salvador, gol 1170, vibrando. 1170, táxi via Alfa, chamei a sua Juliette. Alfa, chamando da GDS, vou no 7 graus. Pistão na 0, vento 1, 2, 0 graus, 8 mais. O 235 está autorizado ao final do procedimento e informe no localizador. Autorizado o procedimento, vai informar o Zupa 235. Gol no 970 está reautorizado, descida para 2000, informe no final do procedimento, o ajuste permanece no 0116. Para 2000, reportará estabilizado, gol 1970. Zero. Shoot 4, complete final, last contact tower 118.95, have a nice day. 6224, continuing our approach. The punch leaves in gear. Diamond lock, altimeter 1016. Okay, TNH 1016. Landing gear is just diamond lock. I'm ready to build my vehicle. Continue approach via ILS X-ray, runway 10. Antes da Juliette, gol 1170. Ingresso Juliette, portão 02, 1170. Juliette vai para 02, gol 1170. 0 degrees, 079. Ok, vai ficar bom, 1 degrees, 07 knots, clear for landing, Ocean Air 6284. Ocean Air 6313, o color 56, controle 120, decimal 8, boa noite. 6313, contato radar, suba para o nível 360, está autorizado o LIDAR. 360, LIDAR. 4235, complete a final, chame a torre 118.95. 118.95, boa. Quatro 235, na escuta da torre? Ah, sua escuta, senhorita. 4235, reporta sua esposa baixada travado, azul 06, aguarda na pista livre. Está baixado travado no 06, aguarda na sua escuta o azul 4235. Estabilizou o 1970. 1970, completa a final, torre 1895, teu bom pouso. 1895, boa noite. 1723, está autorizado a final do procedimento, informe no localizador. Autorizado a porta localizada. 0. 1970, ajuste no 096, reparo trem baixado e travado, aguardando pista livre. Ok, trem baixado e travado já, aguardando pista livre, 1970. Azul 4235, livre pouso, pista 10, vento 1, 10 grau, 89. Tá livre o pouso na 10 para o azul 4235. Eu já vou ver a água, sossega. Confirme se está de sobrevoo, por gentileza. Emitido na 17. Gente, aguarda. Salvador, boa noite, azul 4235, livrou. 4235, táxi Alfa, chamei antes da Juliette. Alfa, chamar antes da Juliette, 4235. Europa 084, ready to taxi. Europa 084, clear taxi via 811, India and Alfa. On holding point, contact tower 118, decimal 95. Altimeter setting 1016. Altimeter 1016, and clear to taxi by India and Alpha, and then the tower 1895, Europa 084. Chennai 6224, Monte position, hold short Juliet. Hold short Juliet, Chennai 6224. India November Alpha, pronto para cópia. Autor Cruzado Salvador, Salvador, o meu pé, só que arremetida na pista 17, vai guardar as instruções de curva com a torre e vai manter a frequência da mesma em 1895, acionando o código 0171. Índio Novembrá, seu planejamento correto, acionamento táxi e decolagem agora com a torre 1895, ajuste no 096. Oceanic 624, mantém position. Isso que chama táxi. O 1970, sol lotada 3, libera direita, sol 1, 2, 1, 2, 1, 9, boa noite. Direito, 9, 9, boa noite, boa noite. Oceanic 224, clear taxi via Juliet to gate 1. Juliet gate 1, Oceanic 224, clear taxi. Azul 4235, fica atento ao início de táxi do Fokker sendo da Avianca à frente, em Grand Juliet, portão 8. Atento ao tráfego, Juliet, portão 8, azul 4235. Solo Salvador, boa noite, bom, 970, livrou. 970, táxi Alfa, chamamento da Juliet. Alfa, chamamento da Juliet, bom, 970. Salvador, boa noite, bora até a 1723, projeção que o site está muito baixa. Altímetro 1016, vento 130 graus, 8 nós, nível pouso, pista 10. 1016, ajuste, trapou da 10, gol 1723. Frank Charlie, aeronave do reboque da Azul, tá, me escuta? Autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio 3. Solo 3305. Persiga. Está autorizado o pushback dessa vez? Negativo, aguarde mais alguns instantes. Se a gente está aguardando a passagem de algum tráfego? Afirmativo, o tráfego já foi autorizado, o ingresso no pátio está passando a Juliette nesse momento. Ah, tá ciente, obrigado. 3305. Nosso 70, vai ficar atento ao follow-me que vai levar até o portão 10, follow-me estado através do portão 08. Está autorizado o ingresso via Juliette, o gol no 970. Ciente, autorizado o ingresso via Juliette, gol no 970 para 08. Vai seguir o follow-me que está no través do 08 até o portão 10. Seu portão é o 10. Sim, vai seguir o follow-me para o 10, gol no 970. Alfa Yankee Charlie, desconsidere a autorização de reboque. Aguarde para ingresso, para o reboque novamente. Zero. Lena, runway 10, Europa de reboque. O 1723, solo 06, controle correção, libera direita, solo 1219. Direito 219, bora 7. Whiskey Bravo Charlie, agora de qual pega, Leão? Boa noite, 7723. 7723, táxi de Alfa, chamei seu cliente. Alfa, 130 degrees, 079. Here to take off runway 10.0.0.4. Autorizado para o Chibé, sempre início táxi. Camarão, 3305. Só fique atento ao tráfego passando sua retaguarda nesse momento. Tem que mesmo terminar, finalizar, está bem lento. O senhor está autorizado já a início do pushback. Não, está ciente do mesmo aqui, o TAN é 3305. Bola 723, vai manter posição antes da Juliette. Juliette, mantém a posição. Salvador, boa noite, Europa 084. Boa noite, Europa 084. Radio contact, climb level 370, um pouco de pastra. Ok, yeah, climb level 370, pouca de departure, Europa 084. Bravo Charlie, pronto pra cópia? Autorizado Salvador Galeão, 400, a rota Upsilon 0, SMAP, Lúvito, Bravo Bravo Charlie, após conforme a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Motiva, com a primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 17. 5407 é o código transponder, 119, decimal corrigindo, 1208 é o controle. Correto, isso que Bravo Charlie. Acionamento táxi decolar, agora com a torre em 1895, ajuste no 0 ou no 6. Matilde. solo 3305 para o táxi, no 60 a bordo, 320 Natal. Fax via 4 Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 0 no 6. Fax Índia e no ponto de espera, dona 0, 1895, tá? 3305. Isso é muito baixo. General, autorizado a linha de decolar, pista 17, vento 120 graus, 079. 1723, ingresso Juliette, vai ficar atento ao fôlumino através do 08, que vai o levar até o portão 09, até o portão 09. Juliette, dessa parte, fôlumino 09, boa noite. Sendo por conta e risco, chama táxi. Yank Charlie, não me escuta? Agora sim, finalmente. Livre o reboque, reposte no término do reboque no pátio 3. Comador, boa noite, tá 3306, ponto para dar 10, tá pronto. 3305, autorizado a Aline, mantém a pista na 0. Aline, mantém na 0, 3305. Já não vende Alfa, tá revoltando? Tá, né? Escuta, já não vende Alfa, alinhado pra fora decolagem no 7. Já não vende Alfa, tem livre decolagem pista 17, vento 120 graus 072, após decolagem, curva direita. Sim. 305, autorizado decolagem pista 10, vento 120 graus 072. Livre decolagem no 0, tá? 3305. Vender Alfa, decolou a zona 5, autorizado, curva pela direita, rebota para o direito da piscina 7. Só 3305, decolou a zona 6, controle 1, 20, decimal 8. 208, bom trabalho. Autorizam o Índia November Alpha, ingresso perna do vento pela direita, 17. Afirmo, Índia November Alpha, reporta girando base pela pista 17. Reportará girando base pela direita, 17, Índia November Alpha. 305. Europa 084, contact 9, Recife Center, frequency 126.85. C685, Europa 084, obrigado, está bom, boa noite. 2 de novembro Alfa girando base 997. E de novembro Alfa, autorizado toque remetida, pista 197, vento 120 graus 07 nós. Autorizado toque remetida 197, de novembro Alfa. Bem segurado, Charlie. Passa no ponto de espera da papá. Índio no membro alfa, tocou e remeteu os 2-0. Curva agora à direita, reparta girando base para a pista na 7. Tocou e remeteu na 7, curva à direita. Índio no membro alfa. Luiz Cabral de Sainz, autorizado ingresso na pista 17, repassa linha de pronto. Está na perna do vento pela direita, 97 em voo reduzido, devido à aeronave da fazendo taxiamento, não 97. Sim, tinge na primeira alfa, sua longa perna do vento, intercepta o sinal de 6 milímetros da pista na 7. Estimativo, voo reduzido, vai estender um pouco a perna do vento 97, reportará girando base final de 3 milhas 97. TX305, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 12685, 2545, boa. Boa. Charlie, livre decolagem pista 17, vento 110 graus, 8 nós. De 3 milhas, 1 a 7. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Continua a aproximação, aguardando pista livre, Indiana Vemberal. Bravo Charlie, decolou os 25, controle 120, decimal 8. 1208, obrigado, boa noite, Bravo Charlie. Índia November Alpha, tenta possível cheiro de turbulência, autorizado toque remetido da pista 17, vento 110 graus, 07 mais. 00, autorizado Leda da presença. Bravo Charlie, faz extensão para o 400 na altura de Leda. Grato. O Xaré 6224, fala Salvador. Gente, Charlie, finalizou o reboque? Positivo, considere o tempo do reboque no 43. Se leve a 24, solo Salvador. November Alpha, tocou RMT aos 27. Após curva direita, reporta girando base pista na 7. Índia November Alpha, tocou RMT, curva direita. Reportará girando base na 7, Índia November Alpha. After flight level 190, do you wait for the coordinate with the flight level or accept the flight level? Accept the flight level 190, right to copy. Clear to Aracaju, flight level 190 via Golf 677. Puka departure, Aracaju transition, after departure, left turn. Call code 5412 and Salvador departure control 120.8. And conflict 67. Puka Aracaju. After the conflict, turn left, call 5412 and Salvador control 120.8. For the next 224. Correct, inform for pushback and setup 6224. 2 de November Alfa, girando base da 17. Índio November Alfa, autorizado o toque remetido, pista 17, vento 110 graus, 8 nós. Autorizado o toque remetido, 17, Índio November Alfa. Lembrar, falta com RBT 61, após curva direita, reporta girando base para pista 97. Toca RBT 97, em dia 9 liberal, após curva à direita, reportará curva no base 97. Whisky Bravo Charlie, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 1-3-3-2-5. 1251 e 1-3-3-2-5. Obrigado, boa noite, Whisky Bravo Charlie. Salvador approach, this is goal 1-8. Go 1868, Coca Identity, clear fly direct ETAP down to 2000 feet, Greenwich 1016. Fly ETAP, 2000 feet, 1016, request direct Greenwich, maintain high speed. ETAP position, go 1868. Okay, ETAP direct to 2000. Boa noite, Sam 31178, aciona identificação, chegada Mar e desça para o nível 050. Mar em descida ao 050, Sam 31178. Girando base, Índia November Alpha, dando 7. Índia November Alpha, autorizado o toque arremetido, pista 17, vento 110 graus, meia nós. Autorizado, toque arremetido, 17, Índia November Alpha. Go 1868, request left deviation to avoid heading 065. Roger, very clear, deviation, go 1868. After deviation, fly ahead in Duna. Take your deviation after Duna, on 1868. Três autorizado e TAP. Três autorizado direto e TAP. TAP, três. Em November Alpha, Tocorramente é os 36, curva direita, reporte girando base profissional 7. Em November Alpha, Tocorramente, curva direita, reportará na curva base da 7. Pushback at setup, call me for dice. Com a base da 7 em November Alpha. November Alpha, autorizado para arremetido da pista 17, vento 110 graus, 8 mais. Autorizado para arremetido da 7 em November Alpha. Em zona membral, foi confirmado quanto será que o arremetido irá fazer? Aproximadamente no máximo 5 em zona membral. 6 graus. 1868, you are clear to final RS runway 10, we will pass on localizer. Passing on localizer, go 1868, clear, exit. Está reautorizado para 2000, ajuste 06, número 2 na aproximação, informe no localizador. 2000, reportar ao localizador, autorizado, está 3, 07. 0 hour to 00, alternate, receive and keep on board 84. 84, alternate, receive and confirm the endurance, please. 0200, hours. Send taxi via Indianapolis. On holding point, contact tower 118.195, altimeter setting 1016. 1016, and hot shot, runway 10, tower 118.95. Oceania 604, thank you. De November Alpha, o próximo é pouso final, ainda vai fazer mais 5 toques arremetidos. Poderia repetir para o November Alpha? Só para o nosso melhor planejamento, o próximo é pouso final ou ainda fará mais 5 toques arremetidas? Aproximadamente mais 3 toques arremetidas no circuito e depois do pouso final, senhor. Ciente, de November Alpha. Eu vou falar de cópia para BH. Número 14. Vai escutando, Gabriel. De November Alpha, aonde é a perna do vento? Na final de 3 milhas da pista no 7, faça espera aguardando autorização. Ciente, vai alongar a perna do vento, aguardando autorização para girar a base. De November Alpha. Ah, Romeu, Romeu, Romeu Golf, pronto para cópia. Autoridade Salvador, Sierra para Sierra Bravo, Bravo Hotel, nível de voo 220. A rota será Whisky 1, após a posição Romeu Alfa Lima Yankee Tango, Romeu Alfa Lima Yankee Tango e após direto. A subida será Dial, transição coral, primeira curva à direita, pista 17, código transponder 5415 e o controle 120.8. One 18 for senior approach, departing to gear down lock, the simulator 1016. Departing down lock, to go 1868. 5415 é o transponder, da El Coral é subida. Romeu, Romeu Golf, confia empate, PLB? Gente, será metade de decolagem agora com a torre 1895, ajuste no 0 no 6. Indo no Memorial da Torre? Na escuta, no Memorial. Então, November Alpha da presente, faça espera com curvas à esquerda, aguardando o período para ficar remetido na pista no 7. Ciente, vai manter o setor com curvas pela esquerda, a 3 milhas da cabeceira no 7 de November Alpha. One Westbound, down and lock it. Yo, 1868, there is a traffic 3 miles from the trash roads on way 17. Do not interfere with our lands. Confirm? On your left, do not interfere into your lands. Okay, I haven't. Yes, thank you. Go 186, clear to land runway 10, winds 110 degrees, 07 knots. Clear to land runway 10, go 186. Estabilizado, tá 3107. Warhol Short, runway 10. Muito bom, Bob. 285, obrigado, senhor. Bom trabalho. When I take Zank on the ground at 47, the key to running 2 your right to contact the ground 121, that's 19. 121, right? Go 1866. Estou em Salvador, uma boa noite, está 3178. Então, 3178, boa noite, continua a aproximação. Acabou de pouso baixado e travado, o altímetro 1096, aguardando pista livre. Trem embaixado, checado, ajustado, temos informação de tráfego à esquerda de 11 para 10 para 11 horas, 5 milhas, sem altimetria. Ok, então Charlie 150 à sua esquerda, fazendo espera 3 milhas da cabeceira 17, não interferirá com sua aproximação. Paciente está 3178. Puxando é 6224, livre de decolagem. Puxando é 6224. Clear to take off from runway 10, wind 110 degrees, 7 knots. Na 3178, livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 7 nós. Livre pouso, tá 3178. Papa Romeu, Romeu, Romeu, testando por conta de risco, chama para ataque. Air 6224, airborne at 49, contact Salvador approach 120.8. 120.8, so long, Graham. Vendor Alpha é a torre. Na escuta, engenheiro Vendor Alpha. Engenheiro Vendor Alpha visual, coronavírus na final da pista 1-0. Ah, Afirmativo. Gente, abandone e espera, prossiga na final da pista 197, aguardando a autorização de ataque remetida. Vai seguir agora a final 17, está aproximadamente 3 milhas, aguardando a autorização para o ataque remetido no verão. Primeiro Alfa, livre ataque remetido à pista 17, vento 110 graus, 7 nós. Livre ataque remetido 17, Índia 90 graus. Dancei 178, solo 51, libera a direita, solo 1219, boa noite. Direito 1219, boa. Salvador, boa noite, eu tô 3179, livrou, tá na sua escuta na alfa. 3178, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, 3179.